Panorama Agrícola para 2 de agosto de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, hoje é segunda-feira, 2 de agosto, este é o Panorama Agrícola, a noite será de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta segunda-feira é: casa que não é bem ralhada, não é bem governada. No programa de hoje você confere o último dia de inscrições para vestibular de Educação do Campo. No mercado agrícola, as novidades sobre o arroz. E no espaço da mulher, a atividade física, uma vacina contra o envelhecimento. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para fazer uma deliciosa salada de batatas, deixe-as de molho num recipiente contendo azeite, limão e cebola picada durante uma hora. Depois, retire as batatas e misture com maionese ou molho. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Termina hoje, 2 de agosto, inscrição para o vestibular de Licenciatura Plena em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina. As inscrições são gratuitas e o vestibular será no dia 15 de agosto. O início das aulas para os aprovados está previsto para o dia 30 de agosto. O público-alvo para esse curso é composto de pessoas que concluíram o ensino médio, vivem e trabalham no campo e estão dispostas a participar de uma formação para se constituírem como educadores, professores de ciências da natureza, matemática e ciências agrárias para séries finais do ensino fundamental e ensino médio, trabalhando na perspectiva de desenvolver um Brasil rural cidadão, solidário e sustentável. Informações você obtém pelo telefone 48-3721-9905. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. O médico geriatra Vanir Cardoso fala nesta quinta entrevista da série Melhor Idade com Saúde porque a atividade física funciona como uma vacina contra o envelhecimento. A atividade física é fundamental para um envelhecimento saudável. A atividade física ela funciona como uma verdadeira vacina contra o envelhecimento. Tem um pesquisador americano, ele fala de que o exercício físico ele impede o envelhecimento cardiovascular, diminui a possibilidade, os riscos cardiovasculares. Ele é bom também para as articulações, porque se nós não usarmos as nossas juntas, elas também enferrujam. Assim como a nossa cabeça, se não bem usada, o pensamento, as ideias, a troca de ideias, a leitura vai nos levar a déficit de memória, também o uso das articulações são fundamentais. Então, a atividade física é importante para a saúde cardiovascular, é importante para a saúde osteoarticular, para os ossos, para as juntas, é importante para a memória e também é importante para o aparelho respiratório, para respirar o ar livre. A gente sempre brinca, casa que entra sol, não entra médico. Então, ir ao sol, o sol na mulher vai ajudar a ela absorver a vitamina D que está na pele, e com isso a vitamina D vai segurar mais cálcio, é fundamental para a osteoporose. A atividade física também, feita com prazer, ela vai dando satisfação, sem exageros, para não estragar a saúde. Ela também libera uma substância que nós chamamos de endorfinas, que é um hormônio semelhante à morfina, que dá sensação de bem-estar, de prazer. É ela que nos atletas que estão competindo, mesmo cansados, eles adquirem energia e força para ir até o fim. Eles se superam. E essas endorfinas, boas caminhadas também liberam. E nos dão sensação de bem-estar e de prazer. Isso é fundamental para a gente ser feliz. Então, o exercício hoje é importante. Se engana-se, segundo alguns fisiologistas, brincam dizendo que 80% da população mundial não faz exercício. Ela fica na frente da televisão vendo 20% fazer. Então, não sejamos esses de ficar sentado. Sejamos ativos. Doutor Vanir, tem alguns exercícios que são mais indicados, né? Certo. Olha, deve-se evitar, depois de uma certa idade, deve-se fazer uma boa avaliação médica, deve-se evitar exageros. Nada como um tênis, uma boa caminhada com exercícios respiratórios. Aprender a fazer alongamentos, certo? E também algumas pessoas, academia. Pena que no Brasil ainda não se desenvolveu a ideia de academia sênior. Em academia em que alguns aparelhos são importantes. Uma pessoa de 50 anos para cima não vai lá para ficar saradão, vai lá para ter saúde. Então, alguns exercícios, alguma musculação é importante. Porque contra a massa óssea, perda da massa óssea, osteoporose, nós temos remédios. Mas contra a perda de massa muscular, que é tão importante quanto a osteoporose, se chama sarcopenia, perda da massa muscular, o grande tratamento é atividade física com musculação, ok? Ok, muito obrigada. A própria Organização Mundial da Saúde dá destaque ao tema. Coloca a atividade sexual como um dos índices que medem o nível de qualidade de vida. Este é o assunto da próxima segunda no Espaço da Mulher. Vem aí as informações do mercado agrícola. Arroz. Alguns dados sobre a safra 2009-2010 brasileira e catarinense. Na safra nacional 2009-2010 de arroz, o IBGE estima uma área plantada de 2 milhões e 800 mil hectares, quantidade produzida de 11 milhões e 300 mil toneladas e rendimento médio de 4.100 quilos por hectare cultivado. O estado do Rio Grande do Sul é o primeiro produtor nacional, com 61% da produção. A safra gaúcha teve problema. O excesso de chuvas que provocou enchentes e enxurradas nas principais regiões produtoras durante o plantio e desenvolvimento da lavoura reduziu em torno de 3% da área plantada, ocasionando queda de 10% no rendimento médio e, consequentemente, diminuição de 12% na produção. Santa Catarina é o segundo produtor nacional, com 10% do volume produzido. O estado é autossuficiente no cereal, gerando um superávit anual da ordem de 550 mil toneladas. A safra catarinense tem uma área plantada de 151 mil hectares, quantidade produzida de 1 milhão e 49 mil toneladas e rendimento médio de 6.974 quilos. Esses números se mantêm praticamente inalterados em relação à safra passada. O Brasil tem uma necessidade de consumo de aproximadamente 12 milhões e 500 mil toneladas. Em 2010, as importações brasileiras devem somar cerca de 950 mil toneladas, produto adquirido principalmente dos mercados Uruguai, Argentino e Paraguai. Em 2009, as vendas de arroz para o mercado externo somaram 895 mil toneladas. Para este ano é previsto uma diminuição. Devemos exportar cerca de 400 mil toneladas. No estado, as estimativas iniciais de rendimento médio de 7.200 quilos e produção de 1 milhão e 78 mil toneladas não se confirmaram. A ocorrência de altas temperaturas durante os meses de janeiro e fevereiro atingiu parte significativa da lavoura de arroz, ainda em estágio de floração, principalmente nos municípios da região sul catarinense e com menos intensidades nos municípios das regiões Norte Catarinense e Alto Vale do Itajaí. Influenciaram na qualidade e apresentação do cereal. O produto catarinense, além de abastecer o mercado interno, é comercializado principalmente para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, além de exportar para países da África, Ásia, Europa, América Central, Oriente Médio e Mercosul. No produtor, os preços do arroz catarinense acompanham o comportamento do mercado nacional. Considerados fracos e muito próximos aos custos de produção. Para se ter uma ideia, em janeiro, a saca de 50 quilos do produto estava cotado em torno de R$ 30. Nos meses seguintes, perdeu força e atualmente o produtor recebe em média R$ 26,50 por saca. Luiz Marcelino Vieira, Epagre Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.